Demorou. É. Ou, ou, ou. Essa foi da hora que eu entrei certinho, aí fechou o pote, tá ligado? Eu fiquei pensando, caralho, onde é que eu entro agora? Deixa eu ver só uma viagem aqui, tá? Vou ver aqui agora esse mano. Azeite, óleo, girassol, arroz, flocos de arroz, grão de bico, pepino, cenoura, tomate, lava-roupas e café, papel higiênico, manteiga sem sal, incenso e seda, banana, tira-mofo, batata e alho pra mulher. Um pé de alface bem grande. Essa é a nossa lista de compra. Vamos fazer umas rimas que é preciso, mas vamos viver pra segurar nossa onda. Querendo ir pra cima e nunca pra baixo, mas se for pra baixo nós levanta os braços pra curtir. Lembro do colega Nilton, o impulso eu acho necessário, né não? Pra nós voltar a subir. Tem vários bots, pô, tenho certeza que tem vários bots. Tem vários bots, pô, tenho certeza que tem vários bots. Tem vários bots, pô, tenho certeza que tem vários bots. Tem vários bots, pô, efêmero, como um bicho, penso em levadas estranhas. Lembro de Speed Freaks, Black Alien e um monte de bicho. Lixo, não pode bater que nem me arranha. Aí cê não me vê, imagina rimar. Quando eu passo lá perto, cê nem me vê chegar. Quando eu começo a cantar, cê não percebe, mas tá mexendo seu corpãozinho louquinho pra dançar. Booyah, man. Sempre na grande velo de bike, de ciclone, brechó de das e piratão da Nike. De cima, sempre carregando minhas roupas, ouvindo nos foninhos de bezerra, vida louca, misturando demônios, freestyles e raga, segurando todo mundo com a tanga rasgada. Sossegado, parado, aí molecada, que o veião veio ensinar que cruas é a parada. Dois pulmão, quatro mãos, seis pulmão, pode, pode bater, pode ser cobra, vem pra cima. Bote, tô sem arma e desvio, nem pegou seu bote, portando as roupinhas de é meu amiguinho Jorge. Tem vários botes, pô, tenho certeza que tem vários botes. Tem quantos pulmão aí, quantos pulmão? É isso aí, piloto, tô ligado que tem vários miséria desse na rua aí, que não é nem gente, é um monte de bote a serviço do sistema. Se tu soubesse o que faz, upava a mente num drive, que é pra poder fazer download e não morrer nunca mais. Se tu soubesse o que faz, upava a mente num drive, que é pra poder fazer download e não morrer nunca mais. Se tu não se identifica com as tuas próprias causas e o que elas causam, também não quer saber de onde é que ideias vazam. Não tenho tempo pra perder, porque vidas não pausam. E a cobrança chega pelo WhatsApp ou por um robô guepardo invadindo a sua casa. Cuidado, eles podem estar te vendo agora, te vigiando do outro lado. Esteja pronto pro pulo do gato. Consuma arte nacional, natural e artesanal. Evitem os enlatados lotados de conservante, sódio e sal. Se não tiver nada mais pra comer, então não vejo mal. A fome é a mãe do próprio instinto canibal. Vou pedalando enquanto posso. Chove, eu quase tenho um troço de ter que pegar busão e ir trancado dentro daquele troço. Prefiro gastar poesia e ir pelas ruas mandando as rimas, sentindo o vento na cara pra recarregar as energias. Ogum me guia pra carregar no lombo da minha bike, pra que o meu rap seja muito mais do que os hype. Verbo cantado, spoken words, e não é pelos likes. Eu e Osiris na terra Brasilis, mas é claro que eu tô pronto pro fight. Fight. Ser artista, sempre achei que fosse mais do que esse mão de obra barata na mão de quem propaga a estrutura racista, classista, no Insta. Propaganda, propaganda, assista. Sem consideração por quem se diz irmão. Foda-se o capital e vamos nos unir. Então, é, os próprios pretos não tão nem aí pra isso não. Tá cada um no seu corre querendo fazer dinheiro pra engolir as pressas. O próprio pão, mas não é só por pão, nem por conforto não. Ninguém sempre quer ir além, não faz sentido a ostentação que vem reproduzindo a opressão. Aquele momento de revanche em que a massa revida e amassa o cão. É um sonho, mas todos são, e assim seguimos acorrentados a um sistema de produção. Foda-se então a revolução, querido proletariado. Abrace o patrão e lamba o chão. Desligue seu smartphone e desista da escravidão. Não pense que seu corpo ou sua mente sejam máquinas que você possa controlar. Não pense que sua mente seja uma máquina que você possa controlar. Não pense que seja uma máquina. Não, não, não, não, não, não pense, seja uma máquina que você possa controlar. O drone que hoje filma, amanhã atira. A tela que te vigia vai mostrar tua vida. O drone que hoje filma, amanhã atira. A tela que te vigia vai mostrar tua vida. Se tu soubesse o que faz, upavamente num drive. É pra poder fazer download e não morrer nunca mais. Se tu soubesse o que faz, upavamente num drive. Que é pra poder fazer download e não morrer nunca mais. Tem vários bots, pô, tenho certeza que tem vários bots. Tem vários bots, pô, tenho certeza que tem.